739, aciona identificação, via chega do Bomed 1, desça para nível de voo 050. Bomed 050, se possível, pulando 369. Bruno 739, autorizando Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, muito obrigado, bom 739. 30, pronto, ponto de espera da 10. No 230, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Alinhar e manter pistola 0, no 230. 65, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35. Alterne 125, decimal 1. 2235, 251, 2065. Luna 230, autorizado decolar pistão no 0, vento 190 graus, 059. Iniciando a decolagem, gol no 230, decolado 30, chame agora o controle 119, decimal 8. 198, gol 1230, boa. Recife, gol 1230, boa. Gol 1230, controle Salvador, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 370. Via PUCA, sobe o 370, 1230. Possível para Djamo ou Aracaju? Autorizado, Jamo, gol no 230. Agora Jamo no 230, velho. 1739, desça para 25000 pés. Boa ajuste no 0 no meio, autorizado, final R9, pista 10, reposta estabilizado. 516, vai informar estabilizado, bom, 739. Tan 3198, bom dia, sua identificação, via chegada do médio 1, desça até o nível de voo 060. Patango, November, Romeu Oscar, ciente, o ajuste Salvador no 06. Reporte no através de Paripe. Tem uma 230 já pode parar, Cajú? Uno, dois, três, zero, coordene com o centro Recife, frequência 125.45. Bom pouso. Correção, bom voo. Então, ótimo dia. Torre Azul 2770, ponto de espera dando zero, pronto. Azul 2770, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera do 770. Azul 2770, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém o 770 da Azul. Asa 2770, autorizado de decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 049. Zero, decolagem no 0, azul 2770. Bono 739, complete sinal R9, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, Bono 739. Salvador, Bono 739, bom dia. Bono 739, quem negar no 015, continua a aproximação, aguardando pista livre. 1015 com... agora na pista livre, com 739. Pan 3198 autorizado. Direto Duna, desça até 3 mil pés. O ajuste na aeronomia. Duna 3193. Duna 739, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 05 nós. Bem, pouso, 179. Controle azul 2770, bom dia. Azul 2770, bom dia, contato radar, vou para nível de voo 160, após 2000, voo coral. 160, após 2000, voo coral, azul 2770. Funciona minha 140, mantenho o ponto de espera. Informação Lima. Pan 3740, acione a identificação. Voa na Projetap para interceptar a chegada do Médio 1, desça até o nível de voo 050. Projetado 050 na Projetap, interceptando a Médio 1. Volta 3740. Pan 3198, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0196, autorizada, finalização que foi responsabilizada. Pan 3198, autorizado, alinhar e manter, pistão no 0. Salvador, bom dia, 4770, tá vendo? Então, 4777, aciona a identificação, dessa via chegada bonde para 4000 pés, ajuste Salvador 05. Verificou 4025, 4777. Los 43, libera a direita via Foxtrot, chame sua aluna 21, decimal 9. Foxtrot 219, engolo, teste levado. M140, autorizado decolar, pista no zero, vento variável 059. Aqui decola, controle Salvador Azul 2770, solicita um pequeno desvio à esquerda, proa 210 por 40 milhas. Azul 2770, ciente do desvio após voo coral. Após desvio de coral, 2770 da Azul. M740, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. Vejam como ele aqui, tá? 3740. Restrição intacta ou manter a restrição intacta? M740, livre da restrição. Restrição intacta, 3740. Controle 1919, decimal 8. 198, obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia, ou melhor, boa tarde, Oceaner 6140. Oceaner 6140, prossiga. Decolado no perfil Pucajamo. Oceaner 6140, acione código 5225, suba para o nível 350 via saída Puca. E 350 via Puca, ouça. Chanel 6140, acione código 5225. Está acionado 5225, o Chanel. O Chanel 6140 está recebendo 5227 no radar. Eu vou tentar novamente, então mudar o caractere aqui, pessoal. ILS 3198. 3198, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. O Chanel 6140, contato radar passando 3500 pés. Ok, então agora está normal 5225, obrigado. Chanel 6140, submantenha nível 330. 330, ouça. Tá 3198, quem negar no 0 no 5, autorizado pouso, pista no 0, vento variável 049. Pouso na... no 0, 1095, aqui. controle, Wolfson 6140, solicito 310 como nível final. 6140, aguarde coordenação com o centro retífico. Obrigado. Patrulha, novembro Romeo Oscar, autoriza da presente, vai direto às atalhas? Novembro, novembro Romeo Oscar, negativo, mantenha o perfil de corredores, repassa a Paris. Paris. 740, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. 2000, reportará estabilizado na X-Ray da 10, tá? 3740. X198 no solo 49, libera direito, chame solo 121 no decimal 9. Boa, 209. Boa, 3198. Ano 40 autorizado, nível final 310. Ano 648 autorizado, decolar pistão 0, vento variável 079. A linha decola 90, 1648. Retornando para o decoral azul 2770. O 2770 ciente. Controle, Ocean 6140. Prossiga. Gentileza, seria possível voar Orago da presente? Sulé 6140, chama o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85, solicita direto ao centro. Muito gentil, Samara 2545, 2685. Até o retorno, obrigado. Bom voo. Obrigadão. Controle Gol 1648, passa 1700. 1648, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350 via saída PUCA. Saída PUCA sobe até o 350, 648. Parito, não é mais Romeo Oscar. Novembro Romeo Oscar, reporta rodatório. Rodatório, Oscar. Rotan 3740, reporta Bandeiro Bozo, próxima duna. Sim, Titan 3740. Dan 4777, letra para 2000 pés, ajustando a 0 no 5. Informo o bando de Urubu, próxima posição Luna, autorizado em Alessa X-Ray, repasso estabilizado. Essa 2015, ciência dos pássaros do 4777, agradece. Dan 3740, chama a torre 118, decimal 95. 1895, boa. Rio 9640, mantenha a ponte espera. Patrulha Azul 2770, possibilidade de coordenar com o setor adjacente à proa de Raíra? 2770, aguarde. Obrigado, 2770. 91 Oscar, visual com a torre. Romântica, visual com o campo. Muito bom. Bom dia, tá? 3740, está avisado, X-Ray, dá 1-0. 3740, QNH 1-0. 1-5, autorizado, posto, pistão 0, vento 1-9-0 graus, 0-5-9. Vivos, 1-0, tá? 3740. 1-9-0 graus, 0-5-9. Copiado. Zero, controle. Escuta, controle, 2770. 2770, não consegui contato com o controle de Ilhéus. O serviço radar está encerrado, 46 milhas sudoeste do R de Salvador. Chama o controle de Ilhéus na frequência 120, décima 1 e solicita a proa direta. Tá bom, então, 201, o azul 2770. Muito obrigado e até a volta. Bom dia. Uno 648, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, a secundária? 126.85, bom voo. Obrigado. Estabilizando 777, Campa Vista. Dan 4777, chama a torre, frequência 118.95. 295, uma boa, 4777. Torre Salvador, uma boa, 4777. Sapatango Novembro e Romeu Oscar da presente, faça 360 com curvas pela esquerda, aguardando instruções. 360 esquerda, Novembro Romeu Oscar. Tá 4777, quem negar o no 0, no 5, continua a aproximação, aguardando pista livre. A sua escuta agora, 4777. Rio 9640, agilizando manobras. Tá 3740 no solo 57, libera direita, agilizando, chama o solo, 121 decimal 9. Direita 219, 3740. Rio 9640, autorizado decolar, pistola 0, vento 170 graus, 049. Confirma, Bruza 180, chama pro Lima. Bruno 162, aciona a identificação. Desça para o nível de voo 050, voa direto ISAP. Direto ISAP 050, voo 1162. Lembre Romeu Oscar, complexo 360, curto reporte, reinterceptar o sinal no 7. Repetará, reinterceptando a 1-7, Romeu Oscar. Rio 9640, decolado 59, chame agora o controle 1-9, decimal 8. 19-8, um excelente dia, 9640. Controle Salvador, Rio 9640. 9640, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360 via Sambo Uno. 360, Sambo Uno, 9640. Sinal da 1-7, Romeu Oscar. Copa Tango November, Romeu Oscar, autorizado pouso pistola 7, vento 1-50 graus, 079. Pouso autorizado no 7, Romeu Oscar. Então, 4777 no solo 00, libera direito, chame solo 121, decimal 9. Na eco 219, boa, 4777. Oi, Salvador. Bom dia, azul 27, no 0. 27-1-0, autorizado. Alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-5-9. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, 127, no 0. Controle Salvador, é o azul 4207, passa nível 255, destino 1-160, informação Mike. Azul 4207, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajustando 0 no 5000, chegada bom. Ajustando 0 no 5000, descendo para 4000 pés, chegada bom, libera a retina de velocidade. Autorizado, backtrack, reporte livrando na taxi Oscar. Azul, 4207. 4207, mantenha a chegada, é o número 2 na aproximação. Vai seguir um tráfego que provém do setor sul. Seguinte, livre de redução de velocidade, mantém chegada bom, 4207. Feliz a prova de Mótima para o Rio 9640. Aguarde a autorização do São Francisco. 9640. November Romeu Oscar, ao estacionar frequência livre, bom dia. Obrigado, bom trabalho. Controle azul 270. Decolado 04, chame agora o controle 19 e última 8. Chama 8, 7 no 0. Controle Salvador, bom dia, azul 7-1-0, passando 1800, perfil da Conde 1-alfa. Azul 7-1-0, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 1-7-0, via ser a Conde 1-alfa. 7-0, via Conde no alto, 2-7-1-0. 1-1-6-2, após etapa, desça para 2.000 pés, ajustando 0-5. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Após etapa, 2.000 pés, 1.015, reporte estabilizado. Gol 1-1-6-2. M640, ainda negativo contato com o centro, chama o mesmo na frequência 1-2-8-3-5-1-2-5-1, solicita para o direto. Sim, 1-2-8-3-5-1-2-5-1. É, confirmando 1-3-5-1. Ah, sim, vai ser. Ok, 9640, um bom dia. Bom dia, bom favor. Obrigado. Do cruzamento 1735, táxi via Lima, Mike, correção. Quebec, Mike, Lima. Na Lima, chame solo 121, decimal 9. Salvador, 1-0-9-4, 4-0-0. Luna 094, autorizado. Alinhar e decolar pistão no 0, vento 1-6-0 graus, 0-4-2. Alinha e decola 1-0, gol 1-0-9-4. Controle 0942, 09, chama o controle 1119, 19-8. Controle 19-8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gol. Bono 094, decolou na mão. Bono 094, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 370 via saída Momo. 370 via Momo, Gol 1094. Azul 4082, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060 via chegada da Bomed 1. Me identificou, desça ao 060 via Bomed 1. Informação, podemos executar o ILS UI após o TAP para a proa do 368? Azul 4082, mantenha o perfil de chegada, após o TAP será redirecionado para o ILS UI, que aguarde. Obrigada, descendo ao 060, via. Bono 094, pode voar, Cox? Bono 094 autorizado, código. Voando o código, Bono 094. Bono 162, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Bono 94. Azul 4207, reduza para 2009, desça para 2000 pés, ajuste no 05, autorizado em ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2009, 2000 pés, 1005, autorizado em ILS X-Ray, da pista no 0, Azul 4207. Pista 10, vento 60 graus, 059. Autorizado, pouso, Gol, 1962. Aciona a identificação. Desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 070. Via chegada para o 070, via 2070. Azul, localizador 4207, Azul. Azul 4207, chama a torre, frequência 118.95. 395, bom dia, 4207. Go 9128, descend 2000 feet, 281015, reduce to 210 knots, clear JLS X-ray runway 10, report established. Clear on JLS X-ray, report established, descend 2000, 1015, go 9128. No 094, chamo Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 45, 45, 126, 85, gol, 094. Alô, 1162, no salão 06, libera direito, chame salão 129. 129, obrigado, senhor. Azul 4207, autorizado pouso pista na 0, vento 150 graus, 049. Autorizado pouso pista 10, Azul 4207. Azul 4082 vai atingir o 060. Azul 4082, desça para 3.000 pés sem restrições, ajuste 1015. 3.000 pés sem restrições, 10, 15, ajuste. O Xené 6200, desça sem restrições, 4.000 pés, ajuste 1015. Xené 4200, sem restrições, 6200 da Oceana. Eu estou 319, está visual com a aeronave na final, pode nem manter? Gente, o tanto 391 após a passagem do Airbus do Azul está autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Após o Azul, ali mantém, 1-0, 319. Azul 4207, no solo 18, libera direito, chame solo, 121, decimal 9. Direita, solo 219, Azul 4207, bom dia. Para 082, após o TAP, vou para o Serra Vita 366, desça para 25000 pés, autorizado LS Whisky, reporte estabilizado. Após o TAP, vou ao Serra Vita 366, 2500, autorizado LS Whisky, reporte estabilizado, 4082. A pista na 0, vento 190 graus, 059. Iniciando, 309. 9128, contact Sava do Tower, frequency 118, decimal 95. Tower 9128 on the LS. 9128 QNH 1015. Continue approach, stand by landing clear. Continue. Brasco, esquilo, bruxaramento, chame pronto, táxi. 4191, decolado 20, chame agora o controle, 119, decimal 8. 4198, obrigado. Go 9128, clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 08 knots. Clear to land, go 9128. Redução voo 1 para o nível de voo 340. Só para o 340, pode voar lida? 3191, autorizado, Leda. Autorizado, Leda, 3191. Para 1962, eu tenho a identificação, desse dia chegada vou médio 1 para o nível de voo 050. Seria até o 050, 962. Destino 0, serviço radar encerrado, 60 milhas, Nordeste do Oeste, Salvador. Chama o controle Aracaju, frequência 120, correção 119, decimal 0. Chama controle Aracaju, 190, azulejante 10, confirma. 200, reduza para 2209, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 2209, 3000 pés, meu 6200. Go 9128 on the ground at 23, repeat the runway turning right, ground 12 on the small minor. Right 12 on the small minor, go 9128. Guarde 101, prossiga. Guarde 101, localizado com o Pato Cobra S, outro comando mais ao ferro, opção 3, que é o 2. Passou a tabela com proa 9, que é curva direita aqui para a região de Saúde, no litoral da, para fazer um transporte de lente. É isso. Autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. E 2 mil pés, reduzido, autorizado o X-Ray, na minha autorização. Sugraé comprou a norte, vento no aeródromo 190 graus, 07 nós, QNH 1015.